Localizador Capa Vista, OTA 3520. OTA 3520, complete aproximação, chame a torre frequência 118.95. 295, até amanhã. Até. Para a torre de Salvador 3520, a 2,5 milhas de cima. 3520, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. 520. Lua 6908, no solo 27, táxi à direita, Alfa Aquilo para o pátio 3, atente ao sinalizador. Alfa Aquilo, pátio 3, para o sinalizador. 6908. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 5 nós. Livre pouso, pista no zero, da 3520. Solo, só confirmando, é naquilo, pátio 3? Sim. 3520 no Solos 3, 1 direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, foi reportado, 3520, ingresso aqui, sou Juliette, portão 10. Juliette 10, tá boa noite, voo 2, cruza 2, vamos 0 para 1-6-0, informação de carro. 1-1-7-2, achando identificação dessa via de chegada Bomed 1 para nível 050. Desce via Bomed 1 até o nível 050, voo 1-1-7-2. Oceania 6258, aceno identificação, dessa via chega da Bomed 1 para nível de voo 050. 050, Bomed 1, pode voar, está, Oceania 6258? Autorizado, está, para Oceania 6258. Está, Oceania 6258. O 972 desça para 2000, PES, que negão na 014 e LS é que sem autorizar. 2000, PES, 014, autorizado é que seja o 0, ou 6258, desça para 2000 pés. Senegal 9014. 2014, aliança da 10, voo 11972. Gente, voo 11972, chama a torre frequência 118, decimal 95. 11895, voo 172, obrigado, até logo. Até. Puxando a 6258, INS X-Ray autorizado, informe estabilizado. Autorizado, estrela 10, 6258. Autorizado, pistão 0, 120 graus, 79. Autorizado, pouso no 0, gol no 172. 172, no Solo 57, direita, táxi Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, voo no 172. Sim, deixa eu chamar 258, chama a torre de frequência 198, decimal 95. 295, boa noite. Bom dia, chama 6258, pouso autorizado, pistão 0, 120 graus, 79. 58, no solo 02, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, né, Retângulo Vitor, Charlie Hotel, contato radar estabelecido a 80 milhas, sudoeste do Velho Salvador. Linha na Pro do VOR, reporta para o controle quando no ponto ideal. Estudo sem restrições para níveis de voo 050, informa ajuste na 04. Salvador, bom dia, 3520, 10, 10. 3520, bom dia, autorizado, Salvador, João Pessoa, nível 370. Via rota do plano de voo, decola pistão 0, curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 120.8, transponda 5204, tá? 3520. 370, pessoal, conforme o plano aprovado, decola da 10, curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, 208, controle, transponda 5204, tá? 3520. Tostão 1-0, chame pronto para o Chubex. Salvador 3520 da Sama 10, pushback saneamento. Bom dia, Gol 1173. Dia, Gol 1173, você. Só confirmando a Igor Copia contigo aí na sua sequência? Sim. Estamos com a Charlie aguardando a foto, então, Gol 1173. 2 a Salvador Guarulhos, 360, Pesolo 10, Taubaté. Decola pista 90, curva direita, Tambo 1, Leda, Motiva. Controle 120.8. Transponda 5212, Gol 1173. Pode confirmar a cópia, amigo, após a pista 10, curva direita? Sambo 1, Leda, Motiva. Controle 120.8. transponder 5-2, 1-2. Então foi realizar o procedimento ILS X-Ray? Afirmativo, a inserção de pouso no 7 é 1-3-5. Já. Tango 1, lida Motipa, controle 208, acena 5212, no gol, 1-1-2-3. Correto, chamei pronto para puxar o estacionamento. Agora pronto, puxa o estacionamento, gol 1-1-3-3. 1-0-0 no fax, isso é telefone. Táxi da 3520, 9696 a bordo, autonomia de 2 horas e 20, alterna Maceió. 3520, táxi autorizado, via Pátio, India Alpha, quando espera, reporte pronto para a decolagem. Pátio, India Alpha, quando espera, reporte para pronto, para 3520. Salvador, Gol 1, 173, posição 2, se tiver cancelamento. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama para o táxi, Gol 1, 173. 3520.0 pronto. Autorizado, Linhares decolar 0 no 20 graus 8 9. Ele decola no 0, 3520. Decolado aos 20, chame o controle, frequência 120, décima 8, por viagem. 208, controle, está 3520. Eita, senhora, você é autorizado descida para 2000 pés, ILS XY, plano 0, informe estabilizado. Quatro estabilizado, dentro da cidade hotel. Salvador, bom dia, está 38, também, informação de carga. Via chegada para o Médio 1, para o nível 050. 050, para o Médio 1, está 38. Doutor Salvador, está 3520, decolou. 520, contato radar na decolagem, suba via, saída PUCA para nível 370. PUCA 370, está 3520. Controle, está 38 no meio, autoriza para o EDITAP. Está 38 no meio, autorizado para o EDITAP. Autorizado EDITAP, está 38 no meio, obrigado. Eu vou 163 com 164 a bordo. São 4 horas e 5 de autonomia, eu quero do Galeão, pronto para trás. Voo 163, táxi autorizado, India Alpha, reporta. Ponte espera pronto para levar o chão. India Alpha, reporta, passar pronto, voo 163. Titan 3520, autorizada por hoje, João Pessoa, da presente. Direto João Pessoa, Titan 3520. Autorizando, a linha de colapso está no 0, no 30 graus 59. A linha de colapso está no 0, voo 9. Controle ciente, chame a torre frequência 118, decimal 95. Doutor Léo, agradeço a cooperação. Torre Salvador de Papa Tango, Vitor Tchale Hotel. Papa Tango, Vitor Tchale Hotel, prossiga a torre, bom dia. Bom dia, estabilizado na final, a sua ida 10, a intenção de pouso lá 17 após o externo. Chame para cancelamento do plano. Irá informar, Vitor Tchale Hotel.